Siento que enxuga minhas lágrimas. Refresca a alma trazendo paz. Da onde vem, para onde vai? Só quem sabe é meu pai. Esse vento assopra aonde ele quer. Esse vento é Jesus que assoprou em minha vida, vida. Pousou